Namastê, queridos e queridas ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Uma vez mais, sejam todos bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira, aqui na Esotérica FM, levando para vocês os temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. Nessa fase do nosso programa, estamos estudando com vocês os temas do livro Meditações, excertos das cartas dos mestres de sabedoria, principalmente do mestre Moria e do mestre Kutumi. Essas cartas, essas mensagens, essas frases estão à disposição de vocês, ouvintes, na página inicial da loja esotérica virtual, onde elas estão lá dispostas como mensagens do mestre Kutumi e do mestre Moria. Também na forma impressa, a editora Teosófica lançou, alguns anos atrás, na forma de livro de bolso, esses textos. Então, nós recomendamos a vocês, adquiram, se vocês quiserem ter um maravilhoso material para vocês meditarem. Realmente muito bom, porque esse material está dividido em 12 grandes virtudes que fazem com que cada frase possa ser lida como uma frase diariamente. Então, o mês de março, que está se findando, ele tem como característica, que está neste livro, a virtude da verdade, caros ouvintes. A veracidade, que é realmente um dos pilares, uma das bases do pensamento esotérico. E como nós já estressamos aqui em outro programa, o que nós pretendemos aqui é exatamente aquilo que tão bem aventou o Mestre Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós confiamos plenamente nisso, caros ouvintes. Então, estamos aqui divulgando realmente informações que vêm de fontes altamente espirituais, fontes que nós sabemos podem realmente tocar o nosso âmago e assim despertar aquela verdade oculta, assim como nós invocamos aqui no mantra da vida una, que foi composto pela essa grande discípula do mestre Moria, que foi a doutora Anne Wood Besant, a segunda presidente internacional da Sociedade Teosófica. Então, ali nós invocamos a luz oculta em cada ser humano, e é essa verdade, caros ouvintes, dessa luz oculta que vai um dia nos libertar plenamente. Então, nós estamos aqui lendo esse material no espírito de estar aqui emitindo no éter frases, comentários realmente que vão nos levar cada vez mais, ouvintes, próximos da nossa realidade mais profunda. Então, vamos começar o trabalho de hoje com uma frase do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: esforçai-vos para eliminar os desentendimentos que encontrardes, pela bondosa persuasão e apelo aos sentimentos de lealdade à causa da verdade, se não a nós mesmos. Fazei que todos esses homens sintam que não temos favoritismos nem afetos pessoais, somente temos em vista suas boas ações e a humanidade como um todo. Este é um conselho, caros ouvintes, muito útil a todos aqueles que realmente buscam a servirem a causa dos mestres, porque, como nós já comentamos em outro programa e voltamos uma vez mais a esse pensamento, nos grupos espiritualistas muitas vezes as pessoas se chocam, há movimentações políticas em grupos às vezes tão pequenos que seria quase que inimaginável que tais problemas existissem. Então, o mestre pede, caros ouvintes, que pelo amor à humanidade, que é o grande objetivo pelo qual trabalham os mestres, que nós realmente deixemos de lado essas pequenas picuinhas, essas motivações pessoais e partamos realmente para algo maior, pensando no bem comum, anulando nossos eus pessoais, deixando com que o trabalho siga o seu curso, sem se fixar na importância de A ou B, ou se nós ou outras pessoas somos dirigentes ou somos meramente trabalhadores. No final das contas, ouvintes, mesmo aqueles que estão liderando movimentos, eles também são trabalhadores. Então só podemos desejar sucesso e realmente efetividade nos trabalhos. E o mestre Kutumi avança aqui nos seus pensamentos dizendo: há, mesmo entre os homens ingleses de ciência, alguns já preparados para achar nossos ensinamentos em harmonia com os resultados e o progresso de suas próprias pesquisas, e que não se mostram indiferentes à sua aplicação às necessidades espirituais da humanidade em geral. Pode ser vossa tarefa lançar entre eles as sementes da verdade e mostrar-lhes o caminho. E aí vale realmente um adendo, pois essas cartas, cujas frases foram pensadas aqui nesse estudo, ouvintes, elas foram escritas no final do século XIX, final dos anos de 1880, 1890, e esse momento histórico foi muito importante, pois ali, ouvintes, culminou na história da humanidade uma janela onde as religiões organizadas, de certa forma, perderam a sua influência dentro do pensamento humano e começava a surgir, então, o pensamento científico como predominante. E essa época, caros ouvintes, se mostrou realmente altamente materialista, onde, infelizmente, tanto homens da ciência, homens daquelas ciências chamadas humanas, quanto na economia, quanto em vários campos, realmente começaram a imaginar a humanidade, as coisas do universo como não só meramente mecânicas, mas como à disposição da vontade do homem. Então, naquele instante, simultaneamente surgiu um perigo e surgiu uma oportunidade. Um perigo que foi alertado pelo próprio mestre Kutumi e pelo seu grande irmão, o mestre Moria, de que se os conhecimentos espirituais realmente não predominassem, e por isso que o mestre recomenda que aquelas mentes inglesas, pois a Inglaterra era o que hoje é os Estados Unidos para o mundo, era a grande civilização que tinha colônias espalhadas por todo o planeta, com a sua marinha navegando por todo o mundo. Se dizia até que o sol nunca se punha sobre o Império Britânico. Então ali haviam mentes que precisavam ser conduzidas às verdades esotéricas. E por isso que os mestres então começaram a se comunicar com discípulos na Europa, enviar os seus amanuenses como Madame Blavatsky e outros para comunicarem realmente, uma vez mais, as verdades esotéricas. Então a oportunidade é que isso fosse feito, mas também o perigo estava ali. E um dos mestres alertou que se essas verdades espirituais, né, que obviamente não eram ligadas a nenhuma religião específica, mas a verdade, como nós estamos estudando aqui como um todo, aos princípios espirituais mais profundos, se essas verdades esotéricas espirituais não prevalecessem, a humanidade mergulharia num mar de sangue. Muito lamentavelmente, ouvintes, essa profecia do mestre acabou se cumprindo, pois nos primeiros 50 anos do século 20, nós realmente presenciamos o Armagedon, caros ouvintes. Tem pessoas que estão esperando o fim do mundo agora para o ano que vem. Já houveram aqueles que esperaram para o ano 2000. Mas o verdadeiro fim do mundo, caros ouvintes, foram os primeiros 50 anos do século passado. Porque não por causas naturais, não devido a meteoros, a alinhamentos do nosso planeta com o eixo galáctico e outras, né, bobagens que estão divulgando por aí. Ao invés disso, ouvintes, nós perecemos, homens, mulheres, crianças, 200 milhões de almas, caros ouvintes, feneceram sobre esta terra, perderam os seus corpos físicos por meio de revoluções ideológicas, por meio de duas guerras mundiais, por meio de dezenas e dezenas de conflitos regionais, onde a peste, a fome, a doença, caros ouvintes, os bombardeios, as explosões que culminaram com realmente aquelas duas explosões nucleares que realmente selaram o fim da Segunda Guerra Mundial no Japão. Este que foi, caros ouvintes, infelizmente, mais um episódio que recorreu na história da humanidade. Porque no passado, ouvintes, já esquecido, porque a humanidade tem, ouvintes, essa característica. Nós não só esquecemos coisas da nossa vida pessoal, mas a nossa vida coletiva enquanto sociedade humana também às vezes esquece as coisas. E há muitos milhares de anos atrás, ouvintes, também existiram explosões nucleares. Já houve a guerra atômica sobre esse planeta, que foi feita por aqueles que éramos nós mesmos. Talvez nós fôssemos almas mais jovens, inexperientes, mas os atlantes, ouvintes, já tinham a tecnologia do voo, já tinham a tecnologia espacial, tinham a tecnologia nuclear. E lamentavelmente nós fizemos guerras contra seres humanos, explodindo realmente muitas dessas bombas pelo planeta. E isso lamentavelmente foi relembrado ali sobre aquele solo do Japão, que infelizmente parece ter realmente um mau karma com relação à radioatividade, pois nós vimos nesse início desse mês de março desse ano de 2011, este lamentável episódio, essa catástrofe desse poderosíssimo terremoto de cerca de 9 graus na escala Richter, seguido de um tsunami que ceifou até esse momento, pelas últimas estatísticas, mais de 10 mil vidas, caros ouvintes. Então, nós temos que relembrar também que aquela região do planeta, caros ouvintes, da Ásia, ali estão os últimos estratos dos seres humanos que vivem muito claramente aquelas características atlantes. Inclusive, aqueles dialetos, aquelas línguas faladas no Japão, na Coreia, na China, com seus ideogramas, são realmente idênticos aos usados pelos atlantes. E nós vemos que exatamente nesse ponto do planeta é que foram uma vez mais lançadas bombas atômicas, e hoje, devido às consequências dessa catástrofe natural, essa tragédia humana que se abate sobre o povo japonês, a radioatividade uma vez mais escapa do controle do ser humano e vai causar realmente problemas por algumas décadas ainda que virão. Então, o fim do mundo, caros ouvintes, não vai ser ano que vem, 2012. porque mesmo que aconteça alguma catástrofe, outros terremotos, a humanidade não vai terminar, esse planeta vai continuar existindo, a humanidade vai continuar. Mas pior que isso, caros ouvintes, do que catástrofes naturais, foi a catástrofe que nós mesmos, seres humanos, acabamos fazendo sobre nós mesmos, criando a guerra, criando a dissensão entre povos, entendeu? O saque das riquezas, a dominação, a opressão ideológica, caros ouvintes, que aconteceu com as filosofias políticas, né? Totalmente contra os princípios da moralidade, contra os princípios da verdade, né? As ideologias totalitárias, isso tudo aconteceu naqueles primeiros 50 anos. E há, infelizmente, ouvintes, essa característica, que os primeiros 50 anos de um século, lamentavelmente, porque nós estamos exatamente no 11º ano de um novo século, e na verdade não só de um século, mas de um milênio, e nós vemos que agora, nesses primeiros 11 anos do novo século, acontecem coisas negativas como aconteceram no século passado. Só que no século passado realmente a coisa foi mais intensa. Então o fim do mundo foi naquela época, ouvintes, porque se aproveitou inclusive a oportunidade, se é que nós podemos chamar isso de oportunidade, de que muitos seres humanos que realmente não tinham mais condições de continuar a evolução nesse planeta, realmente já fossem desligados da corrente natural da evolução da nossa humanidade. Então, um mini Armagedon ou um mini juízo final, ouvintes, aconteceu naquele período. E, por incrível que pareça, ouvintes, a própria fraternidade dos mestres teve que liberar uma vez mais as informações relativas ao domínio do átomo, porque senão aquela guerra poderia se estender por muito, muito mais tempo e poderia inclusive lançar esse planeta inteiro em mais uma era negra, como aconteceu na Idade Média, onde ao invés da política, a religião oprimia o pensamento das pessoas. Então nós temos que aproveitar, ouvintes, a oportunidade que nós temos da nova era de Aquário que raiou, podemos dizer, a partir da década de 60, e eu pessoalmente já expressei aqui minha opinião que a era de Aquário começou em 1969, quando o homem voltou uma vez mais à Lua, porque os nossos irmãos atlantes já estiveram lá, já estiveram em outros planetas e até já saíram até do nosso sistema solar. Então em 69 nós voltamos, nós retornamos à Lua, ouvintes, um local onde as nossas almas já habitaram muito tempo atrás. E também isso foi o retorno à Lua foi em julho de 69. E em setembro de 1969 se inaugurou, ouvintes, essa rede que nós estamos usando nesse momento para nos comunicar com vocês. A internet, que é a maior expressão da era de Aquário, surgiu, ouvintes, no ano de 1969. Então as águas de Aquário, caros ouvintes, na verdade são esses sinais eletrônicos, esses pulsos de elétrons e de lasers e de luzes, ouvintes, porque nós já chegamos nesse momento da história da internet a usar a nova tecnologia da luz. Ao invés de elétrons, já estão sendo usados os cruzamentos de feixes de laser. Então, ouvintes, a luz começa a fluir realmente por esses cabos que nos conectam. Então a comunicação sem fio, a comunicação com fio através do laser, as fibras óticas que vão interconectando o mundo, fazem com que nós tenhamos acesso ao conhecimento e a verdade possa ficar cada vez mais próxima, ouvintes de nós. E o Mestre Kutumi, com mais uma frase, avança aqui o nosso estudo. Isso vos impõe o sagrado dever de instruir o público e de prepará-lo para futuras possibilidades, abrindo gradualmente seus olhos para a verdade. Os mestres sabem, ouvintes, que cabe aos homens que têm estudo, aos homens que têm formação intelectual, que têm formação artística, eles são, obviamente, os formadores de opinião. Então, nós sabemos que é aí, justamente nesse público que forma opinião, que se trava uma batalha entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Porque nós podemos facilmente compreender, caros ouvintes, que não é o povo, não é a base da pirâmide social, as pessoas simples, trabalhadoras, humildes, que querem, caros ouvintes, ou que provocam a guerra, as dissensões, os conflitos entre as nações. Mas sim, são esses estratos dirigentes, os governantes, né? Antigamente, as monarquias, os reis, né? Os exércitos, as castas sacerdotais, as castas do militarismo, que por muitas vezes governaram os povos humanos, são pequenos grupos que são formadores de opiniões e de opinião que realmente demandam a guerra. Esse, caros ouvintes, que deve ser um pensamento que nós temos que dar um jeito de erradicar da humanidade, ouvintes, porque não existe nada mais contra a verdade do que esse uso da violência para escusamente obter vantagens e obter realmente lucro. Porque nesse pensamento militarista, nesse pensamento belicoso, ouvintes, há raciocínios que realmente são contra a verdade. Basta ler lá o Príncipe de Maquiavel, porque ali estão realmente os princípios mais cínicos que dizem que se nós quiséssemos ou se nós queremos a paz, que nós deveríamos nos preparar para a guerra. E nesses estratos, ouvintes, eles dizem o seguinte, de que a guerra só não acontece enquanto não se tem certeza do lucro e do resultado que ela vai produzir. Porque quando se tem certeza, então, esses grupos acabam fazendo a guerra. Enquanto isso prevalecer, ouvintes, enquanto a violência, a força bruta prevalecer contra a humanidade, infelizmente nós não teremos sobre essa terra um governo espiritual que é aquilo que nós realmente merecemos. Nós merecemos ser governados por sábios, merecemos ser governados por santos, por filósofos, pelas verdadeiras almas de ouro, como nos brindou com os seus pensamentos Platão. As almas de ouro, caros ouvintes, é que precisam governar, e não esses sabichões, espertalhões e pessoas muitas vezes despreparadas e, infelizmente, maliciosas, pessoas que querem se locupletar, pessoas que têm o interesse público, muitas vezes, só no discurso, quando na verdade acabam entrando no governo e enriquecendo não só a nível nacional, mas a nível internacional, com a venda de armas, com a guerra que acontece entre os países. Nós temos que estar atento a isso e temos realmente que municiar os intelectos desse planeta com as ideias espirituais para que elas, ouvintes, e não a violência, não a guerra, prevaleça. Mas o tempo está correndo, ouvintes, e o primeiro bloco do nosso programa de hoje já está terminando. Agradecemos aí a grande audiência, das pessoas que nos estão prestigiando ao vivo nesse instante. E a você, caro ouvinte, associado, simpatizante da Loja Esotérica Virtual, que está nos ouvindo a qualquer momento nas gravações desse programa e também nos discos que serão distribuídos. Vamos fazer o nosso intervalo, caros ouvintes. Fiquem aí com o convite para você se associar na Levira Ouvintes e apoiar esse trabalho e outras iniciativas. Voltaremos na sequência com a continuidade do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Retornamos ao vivo com vocês, agora o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, aqui com a apresentação de Osmar Carvalho, coordenador da Loja Esotérica Virtual. Sempre muito grato, totalmente penhorado aí com o apoio dos nossos ouvintes, dos associados, dos simpatizantes da Levir. Realmente a palavra obrigado não consegue transmitir realmente o apreço e o sentimento realmente de gratidão que nós temos por aqueles que nos têm apoiado, tanto materialmente, mas também e principalmente moralmente, espiritualmente, ouvintes, para que esse trabalho e outras iniciativas realmente possam ter o seu efeito. E agradecemos também a todos que nos acompanham ao vivo, realmente aí um secto de seguidores e seguidoras que realmente prestigiam o nosso trabalho. Vamos dar continuidade, ouvintes, aqui a estas palavras de sabedoria que vêm da pena dos mestres. Mais uma frase do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: tendes de provar aos vossos inimigos e aos que vos querem mal que vossa causa, sendo forte e assentando-se na rocha da verdade, jamais pode realmente ser impedida em seu progresso por nenhuma oposição, por forte que seja, se todos vós unirdes e atuardes em concordância. Isso, ouvintes, é, em outras palavras, a expressão daquele conhecimento que já se tornou popular, ouvintes, que é realmente a união que faz a força. Se todos os espiritualistas desse planeta, se todos aqueles que se dizem esotéricos, que são maçons, teosofistas, rosacruzes, espíritas, ouvintes, e tantos aqueles que têm um posicionamento mais filosófico, unissem realmente as suas mentes rumo à propagação dessas ideias que realmente visam a compreensão da unidade de toda a humanidade, de todo o sistema, o ecossistema humano e planetário, ouvintes, numa unicidade, um conjunto realmente global. Então, ouvintes, jamais essa verdade poderá ser detida, por maior que seja a oposição, como diz o mestre. E há realmente aqueles que fazem oposição à verdade. Existem principalmente dois tipos de pessoas que fazem oposição à verdade. Aqueles que são opositores conscientes, porque eles têm realmente interesses outros que não o prevalecer da verdade, caros ouvintes, interesses econômicos, principalmente, interesses políticos e territoriais, e realmente há realmente aqueles que lucram com o reino da mentira que existe sobre esse planeta. Mas, lamentavelmente, esses ouvintes que são poderosos e têm interesse, eles são relativamente poucos face a um outro tipo de opositor da verdade, que é aquele opositor inconsciente, e que muitas vezes nós mesmos fazemos papel de tolos, deixando, ouvintes, acontecer nas nossas vidas que nós atuemos como tolos, que somos apenas joguetes na mão do karma, porque muitas vezes nós temos a oportunidade, ouvintes, de receber uma instrução, chega até nós uma informação e nós realmente não temos ainda o procedimento correto, o procedimento consciente de receber uma nova informação. Porque o ser humano, a nossa consciência, como muitos processos do universo, a nossa consciência tende à inércia. Então a inércia, ela leva a alguma coisa que está parada a tentar continuar parada. Alguma coisa que está em movimento tende a continuar o seu movimento. E esse que é o princípio da inércia. E a nossa consciência também. Se na nossa cabeça não tiver, caros ouvintes, boas ideias, não tiver principalmente a boa vontade, quando chega uma nova ideia, e os mestres sempre estão enviando os seus discípulos pelo mundo, ouvintes, para propagar essas novas ideias, então nós vamos, se nós não tivermos o correto procedimento e analisar, levar para a nossa meditação, para a nossa consideração esses princípios, o que as pessoas fazem é, normalmente, uma oposição gratuita, sem pensar, baseado apenas em preconceitos, baseado apenas no sentimento de que tudo, de novo, toda informação, ouvintes, que vem como novidade, não deve ser coisa boa, já deve ser rejeitada. Então nós vemos que, se fosse assim, ouvintes, esses computadores que nós estamos usando nesse momento, que em poucos anos serão totalmente obsoletos, porque computadores cada vez mais velozes e softwares cada vez mais inteligentes realmente criarão condições, ouvintes, para uma comunicação ainda mais eficiente. Mas muitos dos meus ouvintes devem se lembrar da época que até uma calculadora eletrônica já era uma coisa do outro mundo, porque existiam aquelas maravilhosas máquinas de escrever, né, totalmente mecânicas, com aquelas fitas, né, que imprimiam. Nós temos que fazer muita força ali naquela máquina para imprimir uma única letra. E existiam máquinas de calcular onde tínhamos ali manivelas que deviam ser puxadas ou giradas, e aquilo já era um grande feito. O que dirá, ouvintes, desses computadores que, obviamente, se há 50, 100 anos atrás alguém dissesse que haveriam máquinas capazes de fazer bilhões e bilhões de cálculos por segundos, como esses nossos computadores fazem nesse instante, diriam que nós seríamos realmente verdadeiros lunáticos. Mas o fato é que nós já estamos aqui usando, ouvintes, esses computadores, este aparato tecnológico. Então nós temos que aprender, ouvintes, com o que disse o apóstolo Paulo, que dá nome aqui a essa cidade da onde nós estamos transmitindo, dá nome a esse grande estado, que esta cidade é a capital, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, porque ele disse, ouvintes, que nós temos que acessar todas as coisas e reter aquelas que nos são úteis. Então, ouvintes, quando as informações chegarem aos nossos ouvidos, nós temos que aplicar o nosso discernimento. E quando realmente algo se mostrar útil e realmente se mostrar capaz de elevar as nossas consciências, nós temos que reter essa informação para nós. Então, aí, ouvintes, se nós conseguirmos praticar isso, nós estaremos fazendo menos oposição gratuita. A oposição nós temos que fazer, como nós já dissemos, ouvintes, é realmente contra aqueles que defendem as mentiras, que defendem as guerras, que defendem ideologias totalitárias que já demonstraram, ouvintes, ser inúteis para a nossa humanidade. Contra isso nós podemos fazer oposição à vontade. mas temos que estar realmente muito atentos, porque novos instrutores surgirão, ouvintes, enviados da Fraternidade Branca para dizer as mesmas verdades que sempre estiveram por aí, ouvintes, com outras roupagens, com outras formas de mencionar, adaptadas ao nosso tempo, um tempo que é relativamente diferente do que das coisas que aconteceram no passado, pois hoje nós estamos muito mais conectados, nós estamos trabalhando muito mais horas durante o dia, parece que o tempo está se encolhendo, que o ano passa mais rápido, que os dias são poucos, os 365 dias do ano já estão para nós parecendo realmente apenas uns 3, 4 meses, que o ano nem começou, já está terminando o mês de março, já estamos chegando em abril, mas o que está acontecendo, ouvintes, é que nós estamos trabalhando muito mais informação. Se vocês pegarem um jornal numa banca e lerem esse jornal, pelo menos dois artigos em cada página, da primeira página até o último caderno, vocês terão lido mais informação escrita e terão tido acesso a mais ideias do que uma pessoa da Idade Média teve durante toda a sua vida. E é por isso, ouvintes, que para aquelas pessoas o tempo passava de uma maneira muito mais lenta, porque alguns aí dos meus ouvintes são de lembrar da época que as televisões começavam a transmitir por volta do meio-dia, que realmente os jornais tinham edição matutina e vespertina, que existiam pouquíssimas emissoras de rádio, que computadores era realmente uma ficção científica, então nós vivíamos muito mais nos ritmos naturais, então parecia que de janeiro até o meio do ano era um tempo realmente muito grande. E hoje parece que vai cada vez mais rápido, porque nós estamos usando mais eletricidade, estamos vendo mais TV, ouvindo mais música na rádio, estamos acessando a internet, temos jornais, temos revistas, temos telefones celulares espalhados por todo lugar que a gente vai, e agora também com internet móvel nesses celulares. Se imagina que os celulares vão acessar mais a internet do que os próprios computadores, então há uma grande disseminação de informação. E nós que somos espiritualistas devemos, ouvintes, acompanhar esse progresso e usar estas ferramentas para termos acesso a informações que contribuam para o nosso eu espiritual. Não devemos nos afogar na massa de conhecimentos que vão sendo produzidos. Nos últimos 10 anos, caros ouvintes, foram produzidos mais conhecimentos do que em vários séculos da história da humanidade. Então nós estamos vivendo uma outra velocidade. E a velocidade, ouvintes, provoca alterações no tempo, provoca alterações no espaço também, e isso vai provocar um avanço da humanidade como um todo. Mas vamos aqui a uma outra direção, mais uma carta, aliás, mais uma frase da carta única do Mahashoggi, o grande chefe dos mestres de sabedoria do ramo transhimalaico, do qual participam o mestre Mori e o mestre Kutumi. Ele disse o seguinte: entre a superstição degradante e o ainda mais degradante e brutal materialismo, a branca pomba da verdade dificilmente encontra lugar para pousar seus mal acolhidos e fatigados pés. Isso, ouvinte, realmente é uma verdade profundo, porque naquela idade tenebrosa que durou, sei lá, desde o século 9, do século 10 até os anos de 1500, 1600, ouvintes, a era negra, principalmente no Ocidente, tinha, caros ouvintes, como a grande característica o pensamento religioso, mas de uma forma totalmente supersticiosa, que, como disse aqui o mestre, era altamente degradante, porque a superstição é filha, ouvintes, de uma incompreensão do que realmente a religião realmente é. Porque quando existe verdadeiramente religião, que obviamente deve se basear na espiritualidade que está dentro das pessoas, ela só pode ser algo realmente libertador. Mas quando as pessoas, sem realizarem, sem perceberem verdadeiramente o que há dentro delas, começam simplesmente a imitar, como se fossem meramente papagaios, ideias, frases, repetir conceitos que são criados para propagar muitas vezes preconceitos, aí a superstição prevalece, surge o companheiro, caros ouvintes, dessa ignorância, que é o fanatismo. E o fanático só tem uma maneira de avançar a sua filosofia, que é criando superstições e tentando fanatizar outras pessoas. E de um outro lado, existe, como disse aqui o mestre, um materialismo. Então aí ele, o mestre, de certa forma, coloca aqui algo que eu sempre vivo dizendo aqui nos nossos programas, pelo menos nas últimas 200 edições, algumas vezes eu já falei isso, que existem duas maneiras muito fáceis do ser humano passar por essa vida. Uma é acreditando em tudo, e a outra, ouvintes, é não acreditando em nada. Porque nessas duas maneiras, ouvintes, de encarar as coisas, tanto acreditando em tudo como não acreditando em nada, o indivíduo, ele se dá o luxo de não exercer as suas capacidades mais profundas. Porque a pessoa que acredita em tudo e que acredita em nada, ela realmente não exerce o seu pensamento, o seu discernimento. Ela abre mão, obviamente, de pensar sobre as coisas, e o pensamento é a função mais nobre da nossa consciência aqui na Terra. Então, a verdade, caros ouvintes, num mundo materialista ou num mundo supersticioso, não encontra realmente local para se instalar. Mas o Mahashoggi também falou outra coisa na sua carta, ouvintes, que é o seguinte: achar-se o mundo em tão más condições morais é evidência concludente de que nenhuma de suas religiões e filosofias, e as das raças civilizadas menos que quaisquer outras, jamais possuiu a verdade. Deve existir algures uma solução consistente, e, se as nossas doutrinas mostrarem sua competência para oferecê-la, então o mundo será o primeiro a confessar que elas devem ser a verdadeira filosofia, a verdadeira religião, a verdadeira luz, as quais propiciam a verdade e nada mais que a verdade. Porque, para vocês terem uma ideia, ouvintes, o Mahashoggi, quando foi consultado pelos mestres Mori e Kutumi da sua intenção de divulgar para o mundo, e muito notadamente para o Ocidente, as verdades da filosofia esotérica, o mestre, o Mahashoggi, disse: o sucesso dessa iniciativa é realmente muito comprometido. há muito pouca possibilidade de vocês terem sucesso. E outros mestres disseram ainda mais, de que esses dois mestres, na verdade, seriam dois lunáticos em achar que nós ocidentais seríamos capazes, ouvintes, de entender as doutrinas fundamentais do esoterismo oriental, que hoje estão amplamente disseminadas na cultura, inclusive popular, que são a doutrina do karma, a doutrina da reencarnação e a doutrina do dharma, caros ouvintes. Karma, dharma e reencarnação, ou seja, a lei, as leis que fundamentam o pensamento esotérico hoje, são até motivo até de piada pelos comediantes, mas quando chega nesse nível, ouvintes, é porque realmente isso entrou na cultura popular. E se entra na cultura popular, é porque as pessoas estão pensando a esse respeito e obviamente estão concluindo que o ser humano, ele não vem uma única vez aqui sobre esse planeta. Nós não somos uma criação especial da divindade, que viemos aqui simplesmente para passar algumas décadas aqui e depois irmos ou direto para o céu ou direto para o inferno, como lamentavelmente as superstições religiosas e lamentavelmente que se diziam até cristãs tentavam impor para as pessoas, criando sofrimentos psicológicos terríveis nas pessoas. Porque, obviamente, aquilo que disseram os apóstolos, que o homem, caros ouvintes, o ser humano precisa alcançar a plena estatura do Cristo, como nós poderíamos atingir, ouvintes, a condição de mestre, de mestres, numa única encarnação? Nós nos sentimos impotentes perante esse desafio e o cristão que lamentavelmente não procura outras informações, outras filosofias, fica ali totalmente encalacrado naqueles dogmas, né, que estão realmente engessados há alguns séculos dentro da teologia cristã, que não lhe dá realmente nenhuma chance de atingir esse resultado. E se nós lemos os textos do que Jesus realmente disse, ele ainda disse coisas muito mais profundas, porque Jesus disse que nós poderíamos fazer milagres, fazer fenômenos muito maiores do que ele mesmo realizou. E eu pergunto a vocês, quem realizou alguma coisa não maior, mas parecido em quantidade, em qualidade do que aquilo que fizeram um Jesus, que fizeram um Buda, que fizeram tantos e tantos sábios e santos que estiveram sobre essa terra? Só, caros ouvintes, a doutrina da reencarnação, com o retorno cíclico, não aqui dos nossos corpos, porque o corpo é recriado a cada encarnação, mas a alma, ouvintes, ela realmente progride entre as encarnações, como há muitos séculos defende o hinduísmo e o budismo. É por isso que os nossos mestres do Oriente são todos pertencentes à corrente do hinduísmo ou do budismo, das suas várias linhas, porque eles há muitos séculos consideram essas verdades. E que tudo isso, ouvintes, é regido pela lei de equilíbrio, a lei de equanimidade, que é o karma, que nos traz tudo aquilo que nós lançamos no universo, retorna em suas vibrações para nós. E o dharma, ouvintes, o nosso dever, aquilo que nós temos que fazer para cumprir a nossa essência e dar passo a passo na nossa evolução. Essas três doutrinas, ouvintes, elas estão realmente sendo amplamente divulgadas e no futuro serão a base, obviamente, da religiosidade humana. Mas para terminarmos aqui, ouvintes, esse tópico da verdade, Temos mais duas frases aqui. Mais uma do Mahachuan, curtinha, e outra curtinha do Mestre Kutumi. A do Mahachuan diz o seguinte: nenhum mensageiro da verdade, nenhum profeta alcançou jamais, durante sua vida, um triunfo completo, nem mesmo o Buda. Então vejam, ouvintes, se aquele que foi o maior dos seres humanos da nossa corrente de vida, entre as nossas 60 bilhões de irmãs chispas divinas, aquele que está mais na frente, levando a lanterna, ouvintes da luz, que é o Buda, na sua encarnação como o príncipe Siddhartha, alcançou o triunfo completo com a divulgação daquelas verdades, ouvintes, que dirá nós aqui com os nossos pequenos esforços, que é de melhoramento espiritual? Então, ouvintes, nós temos que ter certeza que é só ao longo das encarnações é que nós vamos atingir níveis superiores de aperfeiçoamento. Não precisamos ter pressa nenhuma, porque realmente a natureza não dá saltos, ouvintes. Não há esse acelerador que faça nós pegarmos uma rampa e ir mais rápido do que a natureza realmente tem a sua própria, seu próprio movimento e velocidade. E finalizando, o Mestre Kutumi nos diz: o adepto, o mestre, vê, sente e vive na própria fonte de todas as verdades fundamentais, a essência universal e espiritual da natureza. Shiva, o criador, destruidor e regenerador. Os mestres, ouvintes, habitam a sua consciência maior, não como nós que temos o nosso foco no plano mental, mas os mestres dão passos tão profundos que eles se mergulham, caros ouvintes, no mundo das intuições, e finalmente eles atingem o mundo da luz perpétua, o mundo que os budistas chamam de Nirvana, o mundo como o descreveu um grande teósofo, que foi George Arundale, no seu livro Nirvana. Ele disse: o Nirvana é como um raio congelado, com a sua força, com o seu brilho, mas não de uma maneira fugaz como são os raios que nós vemos cruzar os céus durante as tempestades, ouvintes, mas sim de uma maneira constante, eterna. Os mestres, ouvintes, quando fecham seus olhos, estão ali. E não como nós, que quando fechamos os nossos olhos, só vemos o escuro, só vemos sombras, só vemos pensamentos muitas vezes fragmentários, imagens que muitas vezes fogem na nossa memória, que nós não conseguimos nem guardar. Quando um mestre fecha os olhos, ele enxerga aquilo que é real, aquilo que é eterno, a luz, ouvintes, da realidade espiritual. E desejamos a todos vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando, que um dia, para mim, para vocês, isso seja realmente uma realidade. E todos nós habitemos perfeitamente, eternamente na luz. Então convido a vocês, ouvintes, para encerrar comigo esse programa, evocando essa luz que ainda não é constante nas nossas consciências, mas que paulatinamente, a cada vez que nós as invocamos, nós nos aproximamos dela, nem que seja alguns milímetros, mas sempre e constantemente nós perseveramos nesse sentido. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos, uma vez mais focalizar nossa atenção nos nossos corações. Sintam, ouvintes, tomem consciência que existe um centro pulsante nos seus corpos. Sem esse movimento interno, a vida não pode circular. O oxigênio não pode irrigar com a sua renovação todos os órgãos. Os nutrientes do nosso sangue não chegam a todos os pontos do nosso corpo. Isso que o nosso coração faz, ouvintes, é idêntico ao movimento do sol. Sintamos o sol do nosso corpo e com o poder da nossa mente, focalizemos ali dentro dos nossos corações a chispa divina que, com o poder da nossa visualização, nós enxergamos ali. Vamos visualizar aquela luz branca se expandindo, brilhando, cintilando sobre o lótus do nosso coração. Suave e gentilmente ela se expande pelo nosso corpo, preenchendo todo o nosso ser, interpenetrando todos os nossos órgãos, iluminando, curando, apaziguando toda a nossa natureza. Essa luz se expanda para além do corpo, se propagando pela nossa aura. Vamos lançar essa luz que emana dos nossos corações diante de nós. Pedimos que essa luz ilumine sempre os nossos passos rumo à nossa evolução. Vamos meditar, ouvintes, nesse instante sobre as seguintes palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém. Ouvintes, que assim seja. Que tudo isso que nós dissemos seja uma realidade. Que esse programa possa ser abençoado para continuar sua missão de estar a serviço dessas vibrações que nós enviamos ao éter, ouvintes, por meio da internet, que ecoam nas vossas mentes e que se auxiliar de alguma forma a elevar a condição do ser humano rumo à maior espiritualidade, que ele estará então cumprindo o seu objetivo. Agradecemos uma vez mais, ouvintes, a sua presença, o seu carinho, a sua audiência, ouvintes, muito, muito obrigado. Nosso programa vai ficando por aqui. Desejamos a todos vocês um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos estar junto com vocês nas próximas edições. Fica agora com vocês a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Nos despedimos, desejando uma vez mais boa noite. Recebam um forte, um caloroso, um fraternal abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.